chuvas de bênçãos teremos. É a promessa de Deus. Tempos benditos veremos. Chuvas de bênçãos dos céus. Chuvas de bênçãos. Chuvas de bênçãos dos céus. Gotas somente nós temos. Chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos. Vida de paz e perdão. Os pecadores indignos graça dos céus obterão. Nós temos chuvas, rogamos a Deus.